fazenda Espírito Santo, pagar promessas pro meu São Sebastião. Ajoelhei, rezei a ladainha, paguei promessas minhas com fé e devoção. Ajoelhei, rezei a ladainha, paguei promessas minhas com fé e devoção. Ele é um marajó tão formoso, tão misterioso, de grande benção. Já fichei reza em pote santo, fiz reza curar quebranto, me tirar assombração. Já bebi água em pote santo, fiz reza curar quebranto, me tirar assombração. Mas eu fui na fazenda, fui na fazenda Espírito Santo, pagar promessas pro meu São Sebastião. Me ajoelhei, rezei a ladainha, paguei promessas minhas com fé e devoção. Me ajoelhei, rezei a ladainha, paguei promessas minhas com fé e devoção. Paguei promessas minhas com fé e devoção. Paguei promessas minhas com fé e devoção.